você já conhece, só fica restrito quando anoitece. De foda foda tudo dominado, vagabundo de fuzil na pista guardando seu lado. Cidade de Deus, famosa CDD, continua sendo lugar fácil pra morrer. Tem que ter cabeça feita com muita sagacidade pra viver no meio do crime e não se envolver. Papo reto de cascudo que já viu de tudo, dependendo da parte parece que nada mudou. Ainda tem pobreza, mal evoluiu, mesmo com muitos projetos pouco melhorou. Continua tendo muito jovem no crime, infelizmente ainda tem. Muita pessoa drogada na pista, infelizmente ainda tem. Operação de manhã, ligando pra minha irmã, perguntando se tá tranquilo pra atravessar. O fogueteiro avisou, de madrugada sujou, realidade carioca, Jacarepaguá. Do lado da barra, próximo da praia, Cracolândia no entorno para variar. Carro de aplicativo não entra, deixa na pista e o cria tem que se virar. Várias ruas fechadas, obstruídas com barricada. Tem armas apontadas, se for de fora não passa nada. Leis paralelas nessa parte aqui da cidade. 30 anos depois, nem tudo mudou na comunidade. Tava passando ali pela praça e vi um movimento estranho. Tem parada de todo tipo, tem caô de qualquer tamanho. Tem visão de quem não enxerga, liderando a ignorância. Se a bala voar, deita no chão, tenta se proteger. Tava passando ali pela praça e vi um movimento estranho. Tem parada de todo tipo, tem caô de qualquer tamanho. Tem visão de quem não enxerga, liderando a ignorância. Se a bala voar, deita no chão, tenta se proteger. Hoje é dia de baile, o arrego tá pago, não tem viatura para atrapalhar. O funk que rola, mina que rebola, pela madrugada até o sol raiar. Todo mundo doidão de pistola na mão, com copo de uísque portando granada. Conversa fiada pode ser motivo pra algum desafeto cavar sua mancada. Muita fumaça, muita fumaça. Segura que o chumbo é de graça. Polícia, bandido, milícia, às vezes o confronto é na praça. Os cara pega e amassa, sobra pro inocente. Muita revolta na mente. Manifestação vira frustração, estatística diminuição. Ano de eleição, vez dos tubarões. Fala em nome da favela e levanta milhões. Conduta que não muda, a população tá muda. A voz que vem lá do fundão ainda pede ajuda. Mas não é todo mundo que escuta. No fogo cruzado quando começa a disputa. Na soma dos fatos, triunfo dos ratos, roendo uma corda de quem tá na luta. Sacudir um safado que tava abusando da própria sobrinha. Bateram com força, deram com vontade, bateram até perder a linha. Cortaram ele todo, sumiram com o resto e deixaram de exemplo pra quem quiser ver. Violência cruzada, cotidiana, tendo na meta somente viver. Tava passando ali pela praça e vi um movimento estranho. Tem parada de todo tipo, tem caô de qualquer tamanho. Tem visão de quem não enxerga, liderando a ignorância. Se a bala voar, deita no chão, tenta se proteger. Tava passando ali pela praça e vi um movimento estranho. Tem parada de todo tipo, tem caô de qualquer tamanho. Tem visão de quem não enxerga, liderando a ignorância. Se a bala voar, deita no chão, tenta se proteger.